Entrevista. Império? Serrano! É só alegria! Sorria, cavalo! Sorria! Vou conversar com um dos autores desse belíssimo samba. Aliás, ele está há 10 anos na ala de compositores da queridíssima Império Serrano, lá da Serrinha, que esse ano está no grupo de acesso, brigando muito, né? Brigou muito para fazer um carnaval bonito, mas as dificuldades são inúmeras. Na ponta da linha está o Paulinho Valença, compositor, vencedor de 4 excelentes sambas que todos nós cantamos aí durante os últimos carnavais. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Neves. Um prazer. Prazer estar falando contigo. Prazer aqui pra mim também. Paulinho, durante o carnaval, a gente acabou conversando aí sobre essa dificuldade, né? Um bom samba na Sapucaí, um samba que empolgue, que tenha história, que tenha enredo, especialmente, faz uma grande diferença para a escola. Mas, infelizmente, ele não representa todo o contexto, né? O que acontece com a querida Império Serrano, que é uma das raízes do samba aqui no estado do Rio de Janeiro, Paulinho? Na minha opinião, é o seguinte, é muito difícil para uma escola como do tamanho, da grandeza do Império Serrano, aceitar a condição que está no momento. É muito difícil você ter que assistir durante um ano inteiro a sua escola, a sua gente, a sua comunidade trabalhar num barracão sem teto, trabalhar num barracão sem água potável, trabalhar num barracão sem banheiro, com rato passando por cima dos seus pés. O Império tem uma coisa no seu estatuto que não permite patrono. Então, ele depende do samba, ele depende da sua força, da sua raiz. Então, sem dinheiro de fora, porque não tem ajuda de ninguém. Ele te joga num buraco daquele e faz o teu carnaval aí. Se tu não tiver um patrono, se tu não tiver um patrocínio forte, você não consegue botar uma escola do tamanho do Império. É fácil colocar uma escola de samba com 1.000 componentes na avenida e ganhar o carnaval. Agora, quero ver botar 4.000 na avenida com o Império Serrano. É isso, o Império Serrano é muito grande. O Império Serrano é uma escola... sabe, de verdade, sabe, é difícil você, com dificuldade, com todas as dificuldades que as outras também têm, é claro que as outras também têm, mas uma escola do tamanho, da grandeza do Império Serrano, ter que aceitar as condições que vive no momento, que passa no momento, é difícil. E o Império não aprendeu ainda a conviver com isso e tá difícil. Eu acho que imagino que o Império não vá conseguir nunca aprender a conviver com isso, né? Um barracão sem banheiro, sem uma cobertura, sem água potável, sem os recursos. Sem ajuda de ninguém. Sem ajuda de ninguém. Se não fosse a comunidade trabalhar de graça, trabalhar, fazer o esforço de todo mundo, que é Império Serrano realmente. A escola não entrava na avenida, porque só fazer carro alegórico não adianta. Tá um exemplo aí da Vila Isabel, tá todo mundo pedindo a cabeça da Vila Isabel porque teve problemas com as suas fantasias e com os carros alegóricos. E o resto? A Vila é só isso? A Vila não tem uma bateria que é uma das melhores baterias que existem? A Vila não tem samba? A Vila não tem chão? A Vila não tem a melhor porta-bandeira do Rio de Janeiro? A Vila não tem uma história? Por que a Vila vai ser julgada só pela fantasia e pelo carro alegórico? É aquela coisa, entendeu? O inverso não acontece. Quando a escola vem com grande samba e peca nas fantasias, ela é condenada. Agora, se ela vem com um grande carnaval, luxuoso, com teatro, com carro de 80 metros, como eu vi a escola desfilar esse ano, um carro de 80 metros, e aí se vem desse jeito, não importa se tem samba, se tem passista, se tem, importa que ela está linda. Então a coisa está invertida. Os valores são diferentes do que deveriam ser, na minha opinião. Eu já conversei aqui com Baluartes, aqui inclusive do Império Serrano, Paulinho, que tocavam nesse ponto, né? Hoje, para você, quando você acaba caindo no grupo de acesso, como foi o caso do Império Serrano, porque lutar contra todas essas adversidades no grupo de acesso e mais os recursos, né? De quem tem patrono, patronas, gente, diga-se aí, são os ainda banqueiros do jogo do bicho. Banqueiro, né? E bandido. Porque o Império, no seu estatuto, não aceita patrono. Não tem, é estatutário isso. Está escrito lá, não pode, não aceita. Não pode. Se vier com isso aí, vai ter problema. Vai perder. Quem está na frente conduzindo isso aí, vai sair. Porque o Império não aceita. Não pode. No estatuto do Império não é permitido. Agora, como fazer carnaval sem dinheiro? como fazer carnaval sem ajuda de quem tem que ajudar realmente. Fica difícil. Botam você num buraco, se você vê onde é feito o carnaval do Império Serrano, não tem teto, não tem banheiro, não tem absolutamente nada. É um paraíso dos ratos, é uma nojeira, uma sujeira. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer preparar fantasia para uma escola do tamanho do Império Serrano, da grandeza do Império Serrano? Eu não estou falando que as outras não mereçam isso, claro que merece, mas é muito, sabe, não é tão difícil você botar 1.000 pessoas na avenida com 3 carros alegóricos bonitinhos, bancado por quem quer que seja, e ganhar o carnaval. Aí é diferente. Agora, fazer um carnaval decente com samba, com botar raiz, botar os baduartes do samba, como você mesmo diz. O Império já gritava isso na década de 80, com Aloysio Machado e Beto Sem Braço. A covardia já estava começando, estava alertando para isso. Super escolas de samba escondendo gente bamba. Isso aí já estava acontecendo. E está acontecendo, porque não tem vez. Se você não tem dinheiro, se você não tiver patrocínio, você não vai sair do buraco, porque eles não deixam. Não deixam. A grande verdade é essa. Você vai continuar jogado na sarjeta ali, faça seu carnaval onde você quiser. O problema é seu. Agora, os outros não, estão na cidade do samba. Tem tudo lá, tem... É diferente, né? Eu me lembro, inclusive, que no carnaval do ano passado, eu estava na Sapucaí, cobria Sapucaí, desfilei, inclusive, pelo Império Serrano. O presidente da Lies, o Jorge Castanheira, prometeu que daria uma atenção maior para tentar profissionalizar, encaminhar, inclusive, mais recursos para a Associação das Escolas de Samba, que é onde está ligado o grupo de acesso. Você, assim como eu, amiga, quanto tempo a gente ouve falar isso, a mesma coisa, tudo balela, e nada acontece. Eu acho que não vai acontecer nunca. Entendeu? Agora, Paulinho, e dá uma sensação tão ruim, né, Paulinho? Dá uma tristeza, né, de ver o Império Serrano, uma escola que tem tradição, como você disse, o ano inteiro. Tem jongo, gente, tem escola de jongo na Serrinha, o ano inteiro. Não é uma escola que não tem referência, ou tem um monte de artistas em volta, grandes patrocinadores, patronos, e que acontece durante o carnaval. O Império é o tempo inteiro, né, Paulinho? Que sentimento claro, é esse? O Império Serrano vai ser o Império Serrano no grupo especial, no grupo A, B, C, na Intendente Magalhães, onde quer que seja. Ele é o Império Serrano. A Serrinha não vai deixar de ser Império Serrano, ela não vai deixar de comparecer ao desfile, à quadra, de cantar, de sambar. Mas só isso, infelizmente, hoje não adianta, não tem como. E sem dinheiro, sem patrocínio, o dinheiro tem que vir do governo do estado, tem que vir da prefeitura, tem que vir dos órgãos competentes. E não a gente depender apenas de patrocínio exterior, apenas do jogo do bicho, seja lá de onde for. Isso aí não pode, porque quem não tem isso, não anda. E uma escola como o Império Serrano fica aí parada onde está, daqui a pouco vai ficar 10 anos aí e ninguém... Sabe, é um absurdo, eu acho um tremendo absurdo. Alguma coisa tem que mudar. Entendeu? E assim, para pensar para frente aí, a tua voz é muito importante, né, Paulinho, nesse contexto todo. Você deu voz a 4 grandes sambas da escola, é um aguerrido aí, imperiano. Tem que se virar esse jogo, independente dessas balelas, como você citou, que são faladas aí, né? É a hora da pressão. Se deixar passar esse momento, danou tudo. Não, sem dúvida, Onísio. A gente tem que sim levantar a cabeça, continuar trabalhando, fazendo. Algum dia vai chamar atenção para isso. A gente não pode desistir, não pode entregar, não, vamos vender a escola, vamos meter lá os 300 caminhões gigantescos na escola, lá, fazer carnaval gigantesco, porque é isso que não é bem, Império, não é isso, não. Império é samba. Império não pode abrir mão do jongo, da serrinha, da sua raiz, da sua tradição, da sua... Não pode abrir mão disso. É claro que tem que vir bonita, sim. É claro que tem que vir decentemente vestida, sim. É claro. Mas é preciso ajuda. O Império está pedindo socorro, não é só para ele. Pede socorro para todas as outras que estão ali. Agora, uma escola com tamanho, com a importância do Império Serrano, merece ser ouvida, pelo menos ser ouvida. Gente, olha onde a gente está. Vem ver como é que a gente tira esses carros do barracão. Vem ver como é que é o nosso barracão. Vem ver onde a gente tem um buraco que está enfiado, uma escola de samba do grupo de acesso, que se subir, vai desfilar no grupo especial para os turistas que vêm assistir no Brasil os desfiles das escolas de samba. Vem ver onde o Império e as outras estão, não é só o Império, com exceção daquelas que têm a força e o patrocínio, que não são os patrocínios oficiais. Entendeu? Mas é difícil. Mas não vamos desistir, não. O Império Serrano é isso aí. Vamos voltar com o samba bonito ano que vem, se Deus quiser. Que seja do Arlindo, que seja do Aloysio Machado, que seja do Jorginho do Império, que seja meu, que seja de qualquer compositor do Império Serrano. Vamos voltar dignamente, cabeça erguida, fazendo samba no pé. A gente não pode é baixar a cabeça. A gente quer ser ouvido. O Império precisa ser ouvido. Não é choradeira, de mesmo porque o resultado nem saiu. E eu acredito, hein? Uhum. Eu acredito que possa acontecer alguma coisa. Porque a gente tem que acreditar. Se parar de acreditar, a gente não desfila mais. Desculpa o meu desabafo, amigo. Não, era exatamente esse desabafo. É completamente procedente que eu queria ter ouvido mesmo. O público da Rádio Nacional merecia ouvir. Essa é a realidade. É, de uma escola que não precisa nem dizer, né, o tamanho da importância cultural do Império Serrano para o país, não só para o Rio de Janeiro, não, né? Vem dali toda a preservação de uma cultura, uma escola que sobrevive sem essas ajudas todas, inclusive está lá no seu estatuto, como você bem lembrou, que é proibido ter patronos, tais banqueiros aí, bicheiros ainda, é que ainda circulam livremente, né, pelas quadras e muitas vezes pela própria Marquês de Sapucaí, e uma atenção especial, está na hora de virar o jogo, né? Tratar o grupo de acesso como escolas que fizeram a história do samba no Rio de Janeiro. Que assim como o Império, tem outras tantas escolas no grupo de acesso hoje que tem o mesmo tratamento que o Império Serrano recebeu. É verdade. Paulinho Valiosa. E se cai uma. É difícil. Se cai a Vila, que é uma escola também tradicional. Se cai a Mangueira, se cai a Portela, se cai. Porque já fizeram carnavais no passado para cair. E não caíram. Mas se cai, como é que fica? Imagina isso. Duas, três escolas do nível dessas escolas, no grupo de acesso, num barracão, naquela lama, naquele buraco, naquele pardieiro que colocam ali as escolas de samba para fazer seu carnaval. Eu estava lembrando esses dias com um pessoal mais jovem sobre a importância de escolas como Em Cima da Hora. Por exemplo, claro. Maravilhosos sambas e que tanta contribuição trouxe a cidade. Entrou na avenida dignamente, pois é, entrou na avenida cabeça erguida, com a sua escola em um contingente pequeno, mas uma escola de verdade, com samba no pé. E levou tempo para voltar a Sapucaí, né, Paulinho? É verdade, sofre muito. Essas sofrem ainda mais, porque o Império, apesar de tudo, ainda consegue ficar com um barracão ali perto da Marquês de Sapucaí. O maiorzinho que tem para conseguir alojar. As outras isso tem, coitado. As outras ficam ao relento mesmo. Bom, Paulinho, eu estou aqui na torcida pela queridíssima Império Serrano e prometo aí aos imperianos continuar levando esse assunto adiante. Esse é um debate que não pode acabar na quarta-feira de cinza. Pelo contrário, ele tem que começar agora. Muito. Obrigado ao que vocês fazem pelo carnaval. Esse debate tem que começar agora, Paulinho, porque muita gente acha que agora os carnavalescos tiram férias, quem trata de samba, quem vive do samba, entra num recesso, nada disso. O carnaval começa desde a quarta-feira de cinzas. Né? Agora é consertar o telhado que foi quebrado lá para poder sair com o carro ano que vem, caso não suba. Refazer tudo sem dinheiro é um problema. Mas vamos lá. A gente tem força para isso. E aí eu espero que isso aí sirva de fonte de inspiração para muitos sambas, porque nisso Obrigado. Tu é bom demais, viu? Obrigado, meu amor. Valeu. Obrigada, Paulinho Valença. Beijo para você. Paulinho Valença, na aula de compositor de Império Serrano, desabafo mais do que necessário. Vamos prestar atenção. A gente vem tentando há muitos dias falar com o presidente da Liesa, que foi ele ano passado, Jorge Castanheira, mais uma vez, que falou, dessa vez eu acompanhei bem, que falou que ia dar uma atenção especial aí para a Associação das Escolas de Samba, que é aqui onde estão as escolas do grupo de acesso. E, pelo visto, mais uma vez, nada aconteceu. Eu prometo aí ao Império Serrano e outras escolas que nós vamos continuar tentando. Não dá para desistir na quarta-feira, não, porque não vai acabar em cinzas a história de Império Serrano e outras tantas mais. Mas um pouquinho só do Império pra gente. Sorria, cavalo, sorria. Odoiá, Iemanjá, abençoe a nossa corte do samba. Redação Nacional, levando até você o que está acontecendo na cidade e no país e o que ainda vai ser notícia. Redação Nacional, com Neise Marçal.